Dan 3891, seu solo 13, libera, chama o solo 12, 1, décima 1. Libera 2. 1-1, confirma? Afirmo, 121.1. Obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite. Tá 3152, pronto, no ponto de espera da 1-0. Tá 3152, autorizado ingresso da colagem pista 1-0. O vento 140 graus, 07 nós. Além da cola, pista 1-0, tá 3152. Pronto, iniciando 3152. Estou ciente, o vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado a decolagem. Ciente, autorizado a decolagem, 3152. Tá 3152, decolado 230, controle em 1-9-8. Obrigado, uma boa noite, 3152. Torre Salvador, muito boa noite, Tan 3170, passando de a Serra, trem mais checado Campa Verde. Tan 3170, pouso autorizado na 0, vento no 4, 0 graus, 099. Pouso na 0, Tan 3170. Tan 3170, no solo 51, mantém minha escuta, tá com seu autorizado via Alfa. Juliette para Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette para Meia Dúzia, na sua escuta, Tan 3170.